tivemos. O pranto é nosso pão. Amigos temos hoje, que por certo durarão, mas breve fugirão daqui e tudo passará. Jamais te deixará.